alimentam direto no seio da mãe. Por isso, se você pode, faça a sua doação. Esses bebês esperam por você. Qualquer quantidade doada pode salvar vidas. Doe leite materno. Ajude quem espera por você. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Saiba mais em saúde.gov.br/doação de leite. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você está procurando um lugar diferenciado para o seu corte de barba e cabelo? Flavinho Gibi Barbershop. Ambiente muito agradável, profissionais gabaritados, cortes especiais para barba e cabelo. Decoração de dar inveja às melhores casas do ramo. Tem até cerveja gelada e os preços que cabem no seu bolso. Flavinho Gibi Barbershop. Fica entre a Escola de Cegos Santa Luzia e a Rua Sorocaba, na Rua Ruth Alves Amorim, 250, no Parque Jardim das Rosas. Curta o Facebook. Flavinho Gibi Barbershop. Aqui você corta sua barba e seu cabelo com muita diversão. Pague suas contas na Lotérica Brasil com o código de barras da Caixa Econômica Federal. Até R$2.000. E de outros bancos, até R$1.000. Até o dia do vencimento. Além disso, você consegue fazer transações bancárias, aberturas de contas, depósitos. De segunda a sexta-feira, saques de R$1.500. Aos sábados e domingos, R$500. A Lotérica Brasil aceita malotes para empresas. 7 de setembro, 257 no centro. E na Cidade Nova, Paz Universal 2001. Em frente ao terminal rodoviário. Lotérica Brasil. Convenção AM. A rádio da prestação de serviços. Rádio Convenção Itu São Paulo. ZYK 598, ondas médias. AM 670. Música, esporte e notícia. Cultura, prestação de serviço e ligação direta com você. Acesse e ouça online. radioconvenção.com.br. radioconvenção.com.br. Rádio Convenção, a notícia chegando em primeiro lugar. Mais alegria e alto astral. Você está ouvindo Convenção AM. São 8 horas mais 5 minutos, abrindo a nossa última hora aqui do Show da Manhã. Muito prazer, sou o Rick Caetano, até as 9 trazendo música, informação, descontração no seu rádio. O telefone tá liberado para você fazer aí, né? De repente a sua indicação, tá aniversariando, vai mandar aquele alô todo especial. Então liga aqui, 11 40 23 2363. Vou mandar aqui um alô pro Paulo lá do Residencial Araguaia, o Anthony, a Stephanie, a Cida, a Neuza, enfim, para todos ali da Vila Progresso, Araguaia, Padre Bento, Vila Iane, para você também, claro, que está me dando carona no seu automóvel, você do bairro Aeroporto, bairro Liberdade, Chácara dos Machados, você de Salto, Indaiatuba, Porto Feliz, onde quer que essa emissora alcance, vai todo o nosso carinho, nosso respeito. Familiares e amigos procuram por uma moradora de Capela do Alto que está desaparecida desde o dia 26 de junho. Um amigo de Maria Neuza Domingues Vaz, de 49 anos, contou que ela saiu de casa no bairro Distrito do Porto para pagar uma conta e não retornou mais. David Luiz, né, da Silva, disse ao G1 que procurou pela amiga em diversos lugares em que ela costumava ir e não a encontrou. O homem também, né, desculpa, tentou ligar no celular da Maria várias